Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ei, você é cliente, hein? Claro que é, todo mundo é. Mas também somos fornecedores, não é? E como cliente, você já perdeu a cabeça com o fornecedor, hein? Já armou um barraco? Eu já. E é sobre isso que vamos tratar hoje. Para começar, uma frase que estava na loja de um comerciante. Se você foi bem atendido, diga para todo mundo. Se você foi mal atendido, diga para mim. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Piquinho amarelinho junto com glu glu. Não quero ser um cocotó. Ao banco. E ao sair da sala para me atender, a gerente foi interceptada por outro cliente extremamente irritado. Ela havia marcado hora para me atender e o sujeito queria passar na frente. Educadamente, ela explicou a situação e pediu que ele aguardasse na sala ao lado. Enquanto conversávamos, o quadrúpede fazia escândalo em voz alta, até que decidi encerrar a reunião e pedir a ela que atendesse o sujeito de uma vez. Algumas horas depois, ela me ligou pedindo desculpas. O sujeito era um grande cliente e se julgava no direito de ser atendido na hora, mesmo que tivesse que constranger a todos na agência. O suspiro dado ao telefone deixou claro que, se pudesse, ela mandaria a cavalgadura para a ponte que partiu. Me chamo de grosso, eu não tiro a razão. Mas sei tratar a qualquer cidadão. Até representa que eu tenho cultura. Eu aprendi na escola do mundo. Não foi falquejado em bancos colegiais. Eu não tenho. Porque quem trabalha vergonha não faz. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Ah, tinha que ser um gaúcho, né? Você está ouvindo Eu Reconheço Que Sou Um Grosso, com Gildo de Freitas. Eu trabalhava, ajudava meus pais. Sempre levei a vida de peão. Qualquer serviço era uma diversão. Lidava no campo cantando para os bichos, porque pra cantar eu trouxe vocação. Por isso até hoje eu tenho por capricho de conservar a minha tradição. Quando me formei no curso de comunicação visual em 1977, juntei-me a três colegas de classe e montamos um estúdio de comunicação. Éramos quatro estudantes de comunicação com idades entre 21 e 23 anos e todos os sonhos do mundo. Aceitávamos todo tipo de trabalho, até que um dia, diante do dinheiro que não entrava e do monte de tempo investido nos trabalhos, concluí uma coisa que ficou comigo para o resto da vida. Temos que aprender a recusar clientes. Sim, eu descobri naquela época ingênua que existem clientes, e não são poucos, dos quais temos que fugir. São clientes que dão prejuízo, nos fazem mal e ocupam o tempo que poderíamos dedicar a outras atividades, como regar o jardim, por exemplo. E de lá pra frente encontrei vários tipos de clientes, olha só. Os cavalos, que davam excelente lucro, mas ninguém queria atender, pois eram mais grossos que dedo destroncado. Os indecisos, que que não sabiam o que queriam e eram incapazes de tomar uma decisão e dá-lhe refação. Os cagões, que tinham medo de assumir responsabilidades. Não diziam nem sim, nem não e não permitiam que eu chegasse às suas chefias. Funcionavam como um anteparo, impedindo que as coisas andassem. Os mal educados, que me deixavam esperando, não retornavam ligações e jamais usavam qualquer princípio básico de educação. Teve um que dizia que, fornecedor é que nem cachorro, a gente tem que ter um para chutar. E por fim, os soberbos. Geralmente jovens profissionais que ao conquistar algum poder, qualquer poder, passavam a se achar. E do alto de sua ignorância, desprezavam a experiência dos não poderosos, geralmente fornecedores ou subalternos. Já comi muito da farinha do desprezo. Não me diga mais que é cedo. Quanto tempo, amor, quanto tempo tava pronta. Que tava pronta da farinha do despejo. Já comi muito da farinha do desprezo. Não me diga mais que é cedo. Quanto tempo, amor, quanto tempo tava pronta. Que tava pronta da farinha do despejo. Me joga fora, que na guarda o balde eu vou me embora. Me joga fora, que na guarda o balde eu vou me embora. Só vou comer agora da farinha do desejo. Alimentar minha fome, pra que nunca mais me esqueça. Como é forte o gosto da farinha do desprezo. Só vou comer agora da farinha do desejo. Só vou comer agora da farinha do desejo. Olha só, essa é de Jardes Macalé e Capinã, com o próprio Jardes, em 1972. Farinha do desprezo. Está num CD que eu comprei em Nova York, chamado Brasil 70, After Tropicália. Pois é, hoje eu estou fascinado com essa questão de clientes. Eu conheço as feras de longe. A experiência me ensinou que cliente bom é aquele que, além de pagar pelos serviços, se diverte junto comigo. Entende que estamos construindo algo positivo juntos. Cliente bom é aquele que estabelece comigo uma relação de confiança, dando-me oportunidade de a ela corresponder. Cliente bom é aquele que me deixa satisfeito quando fica satisfeito. Cliente bom é aquele que quer sinceramente o meu sucesso. Cliente bom é aquele que eu abraço com vontade. Cliente bom é o que é nutritivo. Imaginei a gerente do banco abraçando aquela cavalgadura, impossível. Tem cliente que a gente não atende, enfrenta. Pouco adiantou acender cigarro, falar palavrão, perder a razão. Eu quis ser eu mesmo, eu quis ser alguém, mas sou como os outros que não são ninguém. Acho que eu fico. Olha só, finalmente o Patufu no Café Brasil. Você ouve Perdendo Dentes, de Fernanda Takai. O Patufu vem lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, onde nasceu em 1992. O nome da banda vem de uma tirinha de Garfield, em que ele lutava o Gato Fu. Eles trocaram o G por um P e deu nisso Pato Fu. Falei do cliente que armou um barraco no banco onde eu estava sendo atendido. Eu falei também do cliente bom. Pois agora é hora de tratar do outro lado. Ao fundo vamos ouvir o Trio Madeira interpretando o Aguenta Seu Fulgêncio de Lourenço Lamartine e Jacó do Bandolim. Era a quarta vez que a minha filha ia até uma loja da Nextel para tentar cancelar uma linha num processo que se arrastava desde abril e já era agosto. O call center dizia uma coisa, a loja dizia outra e eu pagando. Uma confusão. Então ela me liga. O atendente exigia que eu pagasse mais uma conta além das duas que eu já pagara, mesmo sem usar o aparelho. Achei que era demais e pedi para falar com o sujeito. A resposta foi surpreendente. Pai, ele não pode falar no celular. E eu ouvi a voz do fulano falando com ela, se negando a me atender. Meu sangue subiu. Pedi o número do telefone da loja e nada. A regra era, só se eu ligasse para o call center. O atendente estava proibido de falar com o cliente pelo telefone. Eu tive que parar o que estava fazendo e ir pessoalmente falar com o fariseu. E a minha filha ouviu dele. O seu pai não vem aqui nervoso para discutir um assunto sobre o qual a Nextel tem razão, vem? Eu fui. Chutei o pau da barraca, falei alto, gritei dois palavrões saborosos e dei um tapa na mesa. Todo mundo olhando para ver quem era o barraqueiro, enquanto minha filha se escondia debaixo da mesa. O atendente tentava acalmar a situação, falando baixo e com educação, e eu no barraco. Resultado? Ele acessou o sistema, ficou 15 minutos digitando e fez tudo o que havia dito para minha filha que era impossível fazer. Saí da loja 20 minutos depois, com tudo resolvido, e a Gabi dizendo: meu herói. Pai, pode ser que daqui a algum tempo... Pô, Lala, eu não vou botar aqui essa fossa do pai com o Fábio Júnior, vá. Eu tenho um amigo que chora sempre que ouve essa música. Deixa eu voltar pro chorinho, vai. Katsu, pra que isso, hein? Por que que o sujeito não resolveu o assunto diante da garota que educadamente pedia por favor, hein? Sem estresse. Não. Ele seguiu as regras que protegem a empresa e ferram o cliente e que só são quebradas quando armamos um barraco. Tempos atrás, conversei com um profissional de empresa aérea e perguntei como eles lidavam com o público naqueles momentos de caos aéreo. Ele me disse que a instrução era que atendessem logo os clientes mais exaltados, os barraqueiros. Nunca fui barraqueiro, longe disso, mas quando eu ouvi a voz do sujeito recusando-se a falar ao telefone, não deu. Eu virei um cliente grosso, mal educado, violento, estúpido, algo que eu não sou. Então percebi. Muitas das empresas das quais fui cliente até hoje agiram como o Dr. Frankenstein. Pedaço a pedaço, transformaram um cliente bom numa criatura. Ao longo dos anos, juntaram uma sacanagem aqui com uma enganação ali, um coice acolá com um atendimento burro alhures, uma má vontade com uma esnobada, uma cobrança indevida com uma promessa não cumprida, e aos poucos fizeram de mim um monstro. pois agora que se virem para lidar com ele. Luciano Pires, o estúpido. Que delícia! Essa é Cavalo Ferro, de Fagner e Ricardo Bezerra, nas vozes de Ednardo, Tete e Roger Rogério, o pessoal do Ceará, num disco essencial de 1973, chamado Meu Corpo, Minha Embalagem, Todo Gasto na Viagem. Olha só, esta edição do podcast Café Brasil é um oferecimento do Itaú Cultural, que já é referência na ação cultural no campo das artes brasileiras. www.itaucultural.com.br. Café Brasil. Então, é assim, ao som de Triunfando, de Nicolas Krasik, com o próprio Nicolas e os Cordestinos, que vamos continuar nossa reflexão sobre os barraqueiros. No livro O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, uma poção transforma o gentil Dr. Jekyll no sinistro e monstruoso Mr. Hyde. Pois eu conheço um antídoto, sabe? Como todo viajante aéreo frequente, eu tenho minhas manias, ou truques. Um deles é sempre viajar com bagagem de mão, que não precisa ser despachada. O outro é escolher assento no corredor. É mais confortável, mais livre. Se tiver que ir ao banheiro, não atrapalha ninguém e na hora de sair é mais rápido. Quando o check-in pela internet funciona, é formidável, pois eu marco em casa o meu assento. Mas nem sempre é assim. Semana passada, embarquei pela TAM de Passo Fundo para São Paulo, com mudança de voo em Porto Alegre. O trecho Passo Fundo Porto Alegre é operado pela companhia NHT, num acordo com a TAM. No embarque, a surpresa. Vamos emitir o seu bilhete com dois trechos, mas não podemos marcar o assento de Porto Alegre para Congonhas. É claro que o maldito computador marcou a poltrona do meio. Eu protestei e ouvi... É o sistema! 3 dias depois, eu estava em Florianópolis, embarcando para São Paulo pela Gol. Como eu chegaria muito cedo, deixei para marcar o assento no aeroporto e dancei. Só tinha lugar no meio. A atendente, vendo minha decepção, insistiu com o sistema e nada. Então, sem eu pedir, ela disse que ia ver lá dentro. Lembrei que na semana anterior eu tinha virado bicho numa loja da Nextel por causa do sistema, que queria que eu pagasse uma conta que eu não devia. Só depois de armar o barraco, o atendente deu um jeito e resolveu o problema. E agora, enfrentando outro sistema burro, a atendente da Gol não precisou que eu ficasse nervoso. Simplesmente tomou a iniciativa de ir atrás. No minuto seguinte, voltou sorridente. Senhor, eu consegui. O senhor se importa de viajar na primeira fila, hein? Claro que não. Enquanto ela emitia o cartão de embarque, peguei um exemplar do meu livro Nós, fiz uma dedicatória e entreguei para ela, a Rita. Para você, Rita, pela atitude. Ela agradeceu feliz, eu saí feliz, e o próximo passageiro chegou para ser atendido, dando de cara com o enorme sorriso da Rita feliz. Amarela flor, pequena borboleta, pausa nua, passarinho canta cedo para o sol, desfira a lua, ensaiando com medo no limite da loucura. Sua paz é meu sossego, seu abraço é minha cura. Quem é que não quer ser feliz? E andar por aí, só sorrindo adoidado. Quem é que não quer ser feliz? Ah, é como eu gosto do balanço de Edivaldo Santana. Aqui está ele ao vivo com seu Quem é que não quer ser feliz? Para isso é necessário respeitar quem tá do lado. Não deixar que sua vida fique refém do passado. Se ligar que neste mundo não tem dono e nem pecado. Que errar é consequência do que pode ser mudado. Quem é que não quer ser feliz? E andar por aí sorrindo adoidado. Quem é que não quer? Quem é que não quer ser feliz? E andar por aí. Pois então, eu, o estúpido, o monstruoso Mr. Hyde, que alguns dias antes gritara com um, me transformei no gentil Dr. Jack, o que presenteava a outra. A moça da Gol não sabia se conseguiria resolver o meu problema, mas tomou uma atitude e foi atrás, sem que eu pedisse. Demonstrou assim que se importava comigo, que estava atenta a meu conforto, que queria que eu ficasse satisfeito. Só faltou dizer que me amava. Se a Rita não tivesse conseguido o corredor, eu teria embarcado no meio, conformado, mas sinceramente agradecido a ela por tentar. Entendeu a mágica, hein? Resolva o problema do cliente, mas antes de qualquer coisa, faça com que ele perceba que alguém se importa com ele. Esse truque, muitas vezes, transforma um monstro num ser humano educado. Eu nunca te disse, mas agora saiba, nunca acaba, nunca, o nosso amor. Da cor do azeviche, da jabuticaba e da cor da luz do sol, eu te amo. Vou dizer que eu te amo. Sim, eu te amo. Tenho certeza que você se identificou com as situações que descrevi no programa de hoje, não é? Quem é que, como cliente, não teve ao menos a vontade de armar um barraco, hein? Mas você já parou para pensar que você provavelmente também é um fornecedor que atende os clientes, hein? Então, toma cuidado, hein? Para não transformar o cliente bom no estúpido monstro. Sim, eu te amo. Assim, ao som de Eu Te Amo, de Caetano Veloso, na interpretação deliciosa de Vânia Bastos, que o Café Brasil de hoje vai saindo de fininho. Com o Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, o estúpido gentleman Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco Gildo de Freitas, Jardes Macalé, Pato Fu, Trio Madeira Brasil, quase o Fábio Júnior, Ednardo, Tete e Roger Rogério, Nicolas Krasik e os Cordestinos, Edivaldo Santana e Vânia Bastos. Que bom, né? Quer mais, hein? Visite www.portalcafebrasil.com.br e inscreva-se em nossa comunidade. Tá cheio de cliente bom por lá. E para terminar, uma frase de um anônimo. Nunca subestime o poder de um cliente zangado. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.